Só tô vindo pegar um café, aguenta aí. É café e cigarro, esses filhos da puta. Esses filhos da puta é muita gente. Deixa eu ir lá pegar meu café e meu cigarro. Olá, amigos. Vocês estão ouvindo o podcast Whatever. Gritem, Whatever! Podcast Whatever começando, e hoje vamos fazer podcasts ligado à iniciativa do quadrinho, que reúne vários podcasts que falam sobre quadrinhos aí na podosfera. E hoje vamos falar sobre a criação e as influências do Batman. E para isso temos aqui o senhor Thiago Moura. E nós vamos provar hoje que não só o Batman é um filho da puta, como o Bob Kane é um filho da puta igual. Senhor Modeste. Se vocês achavam ano passado que o Stan Lee era um filho da puta, preparem-se. Vocês vão ver que o Bob Kane é muito mais. Tá falando merda, Modeste. Stan Lee foi ano retrasado. Ah, foda-se. Deram ouvir, o senhor Freud também está? É nóis aqui, compadre. E direto do Aracnofã, o senhor Presto. Como vai, Presto? Tudo bem? Oh, eu tô bem. Vindo de outro universo pra falar um pouquinho sobre o Batman. Então vamos falar do Batman, esse filho da puta. Vamos falar um pouco sobre as origens deles. Eu queria começar, antes de falar de fato da origem mesmo do Batman, falar um pouco ali dos quadrinhos ali nos anos 30, ali, como é que tava aquela efervescência ali, produtos, né, quadrinescos. E eu gostaria de começar pelo o senhor Modesto, se ele pudesse falar um pouco do que ele sabe sobre os quadrinhos dos anos 30. Bem na época da Depressão, começou a pipocar, assim, pouco mais do que já tinha, os quadrinhos de investigação. Tinha os heróis, mas os heróis não eram super-heróis. Você tinha personagens como Fantasma, como Mandrake, Din das Selvas, e principalmente o que é mais importante para nossa pauta, o Sombra, que também era um personagem de rádio. Então o Sombra foi um personagem que fez muito sucesso no começo dos anos 30. Já tinha o programa do Ratinho naquela época? Que pariu. O problema é que o programa do Ratinho naquela época foi cancelado porque um cara se incendiou no palco. Não incendiou. Bozo. Foi piscadela no bigode. O Bozo tacou fogo no nariz. Inclusive foi daí que surgiu o primeiro Coringa. O palhaço pegou fogo e aí depois... Bom, deixa... Não vai falar do ratinho? Só que com asa, é um ratinho voador que a gente vai falar. Exatamente, mais um link aí. Eu sou o Batman. Eu sou o Batman. Eu sou o Batman da sua vida. Quadrinhos eram uma coisa barata, elas eram um mix, assim, você não tinha uma história geralmente só de um personagem. Tanto que o próprio Bob Kane, o safado filha da puta, na mesma revista, ele fazia pra Action Comics um personagem chamado Clip Carson, que era um personagem de Din das Selvas, assim, era uma imitação barata e ridícula do Din das Selvas. Que já é uma imitação barata do Tarzan. E ele também já tinha feito pra National Ally, depois virou a DC. Ele tinha feito um personagem chamado Rusty, que era mais um personagem cômico, tinha uma veia um pouco mais cômica e aventuresca. E era mais ou menos isso que ditava a época, assim, eram histórias, não existia um personagem com superpoderes. Só um adendo aí, tem muito dos heróis pulp que influenciaram aí esse nascimento dos super-heróis dos quadrinhos. Do próprio Superman, né? Mas só um adendo aí, o Spirit, na verdade, veio um pouco depois, o Modeste. Porque o Spirit, na verdade, era pra ser um detetive. E o Will Eisner, por conta do sucesso dos aventureiros mascarados, ele foi induzido a enfiar uma máscara no personagem, entendeu? Porque não era pra ter máscara, né? Por isso que ele colocou, inclusive, aquela máscarazinha ridícula. Que é óbvio que qualquer um que olhar na cara dele, igual o do Robin, né? Qualquer um que olhar o cara sabe que, porra, aquela máscara não tá tampando porra nenhuma, né? Tua máscara mais vergonhosa possível, né? É a mais fuleira que existe. O placar de merda do Modeste está 2-0 já. Tem nem 10 minutos. Promete hoje. Eu acho que vale a pena também falar que a estética do Batman, ela foge um pouco do pulp tradicional, quase como um precursor do noir. Vai pegar bastante forte na década de 40, né? Mas assim, a questão do Batman é um pouco diferente, porque o Batman, ele veio encomendado. A encomenda veio por causa de um sucesso que aconteceu em 1936, não foi? É 36 o ano do Superman, né? Não, 38. 37, 38. 3-0. Mas... passo, vai. Não, os quadrinhos ali nos anos 30 tiveram essa coisa, né, do pulp, do detetive, das histórias de ladrões e tal. Mas aí em 1938 surgiu o Superman, né, o primeiro super-homem, né, uma pessoa com poderes acima do ser humano normal, então com roupa colada e colorida. E aí começou a fazer sucesso. Então começou a demanda de material com super-heróis começou a crescer muito. E aí a DC na época, né, nacional, foi querer encomendar um personagem, né, fosse mais um personagem mascarado. Eu só não sei direito, gostaria que algum de vocês falasse, como é que foi esse processo, se direto ao Bob Kane ou se Bob Kane que foi até eles? Não, o editor da National Comics na época, né, ele tava procurando que apresentasse conceitos que interessassem pra pegar esse vilão, né. E o Bob Kane malandramente falou, opa, não, peraí, deixa comigo aqui que eu trago aqui uma parada que maneira pra você. E aí ele deu suas rabiscadas, né, aí chamou um amigo, falou assim, pô, cara, e aí se a gente fizer assim, fizer assado e tal. Depois levou o crédito sozinho, né. Esse amigo era ninguém menos do que o Bill Finger, né. Stanley? Ele deu quase uma estandizada, assim. Mas ele muito pior. Supostamente criou o conceito de um herói morcego, né? Mas na verdade nem era isso, né? A ideia dele era criar um herói com asas, ele criou o Birdman. Bill Finger, na verdade, criou o conceito praticamente todo, né? A partir da encomenda que o Bob Kane tinha na mão, e ele falou, opa, vou faturar em cima disso aí. O Bill Finger conversando com ele, pô, cara, mas olha só, não, mas... Se a gente fizer assim, fizer uma parada mais no ar, se a gente botar ele, pô, um morcego, pô, um passarinho, é meio, né? Ele já deve ter visto que era um pouco Hanna-Barbera demais e tal. Vamos usar ter no Birdman um pouco, então, né, cara? Que puta que pariu, que conceito foda. Porque era um cara de vermelho, que era, tipo, praticamente o Tocha Humana original, com cinto amarelo, uma mascarazinha, tipo, furreca, tipo, a do Spirit. Ele era loiro e ele tinha duas asas, que era um troço meio Leonardo da Vinci, assim, sabe qual é? Muito foda, cara. Isso aí ia fazer muito sucesso, só que não. A identidade secreta do Birdman, ele era um advogado, né, chamado Harvey, parece, no original. Nossa! Quem fazia muito sucesso nessa época também usava uma roupa igual, que era o Flash Gordon. É muito parecido com o Flash Gordon com a máscara do Zorro, que é uma coisa que o Bob Kane queria desde o começo. Ele queria colocar alguma coisa do Zorro. E umas asas atrás aleatórias. Essas asas seriam basicamente baseado no que, como o Freud falou, no Da Vinci. Agora me explica que caralho de asa de Birdman é aquela porra que não é asa de passarinho nem aqui, nem na puta que pariu da morcego, aquela merda. O Birdman foi a ideia original dele, né? E o resto ele Exato, foi desenvolvendo mas... junto com o Bill. Provavelmente não era nem essa asa aí. Cara, o que acontece é o seguinte, vamos falar real aqui. Essa porra de que a asa era assim, que era inspirado no Da Vinci, que eu nem falei, mas o Modesto me atribuiu aí essa fala. Isso aí foi um caô que ele jogou 0. Depois. Isso aí foi um caô que ele jogou depois. Porque o pessoal começou a questionar. Assim, pô, mas vem cá, tu criou a mesma essa porra? Porque aí o Bill Finger, cara, fez a porra toda. Não, não, eu criei. Aí ele começou a puxar um monte de história da cartola, entendeu? De que a asa ia ser assim, porque ele tinha se inspirado no Da Vinci. Não sei o que lá, entendeu? O conceito original dele era tipo um homem-pássaro, mais ou menos assim, um cara com uma asa mecânica. Ele inventou o retcon, então. Ele meteu um retconzão pra dizer que ele tinha criado. Não, fui eu. 7-1 total, cara. O retcon é um eufemismo bom pra deschavada, né? Ele deu uma coxambrada, ele deu uma coxambrada. Coxambrada é ótimo, isso é carioquês até a alma, né? Mas assim, a história é um pouco mais suja do que isso, assim. Em 30 e... deixa eu ver aqui... 36... confere as datas, eu tô lendo aqui. Um sujeito chamado Frank Foster, que tinha trabalhado com Al Cap numa tira chamada Ferdinando, que por acaso também já tinha... Esse Al Cap também já tinha trabalhado com o Bill Finger. Ele já tinha entregue um conceito de um personagem também mais noturno, também um herói. A ideia dele era, já que os heróis trabalham de dia, fazem tudo de dia, por que a gente não inverte isso? Faz um cara que seja um playboy, um milionário, assim, um cara que tenha grana, e que faz essas coisas de noite, se é pra investigar à noite, se é pra combater o crime à noite, e não de dia, como os heróis clássicos faziam. Por acaso, ele deu o nome de Batman pra esse personagem. E esse conceito, quando ele entregou na National Alliance, ele entregou com dois nomes. Um é o Batman, é esse mesmo, e outro seria Nightwing. É importante falar que isso daí é uma história que apareceu bem depois, né? O cara apareceu falando, olha, não, já tinha feito, mostrou os desenhos dele e tal. E era realmente parecido um pouco. Parecido com... não, Júlio, é igual, cara. Não, é parecido com o conceito original do posto, o conceito original do Bob Kane, só que sem as asas, né? Isso aí foi uma história que veio depois e o cara falou, não, olha, meu, acho que foi o filho dele. Tem até um site, www.originalbatman.com, que o filho dele que quis trazer isso mais à tona recentemente e tal, que tinha sido entregue isso na DC. Entre aspas, o cânone sobre a maracutaia toda envolvendo o Batman, não leva muito isso daí em consideração, entendeu? Isso foi uma coisa que o cara veio depois e falou, ó, essa porra aí, na verdade, era do meu pai, eu quero grana nessa porra aí, esse filho da puta. Entendeu? Não tô dizendo que não possa ser verdade, tô só falando que isso é meio que bíblia apócrifa. Mas assim, o Bill Finger também não é nenhum inocente, o Bill Dedos, porque todo esse conceito que ele desenvolveu junto com o Bob Kane e não foi acreditado, ele mereceu não ser acreditado, porque absolutamente tudo chupinhado de um filme de 1926, que era o The Bat, que teve um remake em 1930, que chamava The Bat Whisper. Ambos lançados no Brasil, e se procurar tem no YouTube esses filmes pra vocês tirarem a prova. Mas aí, Modesto, tudo se copia, né, cara? É foda, aí o cara vai acreditar quem lá atrás do filme de 1930? Aí vai aparecer um cara dizendo assim, não, mas a primeira versão do script não acreditada foi minha, eu que criei o Batman. Daqui a pouco foi, sei lá, bicho, foi Adão que criou o Batman. Tá, mas assim, se comparar as coincidências, cara, é muita coincidência, é muita coincidência. Não, que teve inspiração, eu não tô dizendo, é óbvio, isso é óbvio, eu não tô negando. Olha só, o primeiro lugar, a diferença é que esse The Bat é um ladrão, usa essas apetrechos de morcego pra cometer os crimes. Por que que ele se fantasia de morcego? Ele realmente põe uma máscara de morcego, com orelhinha pontuda e tudo, pra trazer o medo ao coração das vítimas. Não, detalhe, a máscara de morcego tipo furry, assim, tipo aqueles caras que se fantasiam de Mickey Mouse, assim, né? Parece o Donnie Darko, tá ligado? O coelho do Donnie Darko. Esse The Bat usa uma lanterna com um morceguinho desenhado, que seria tipo um sinal do morcego. Ele usa o cinto de utilidades pra tirar o cabo e os apetrechos que ele usa pra fazer os roubos. Ele anda pelos telhados da cidade fictícia. Ele sai pendurado pelos tetos da cidade. É realmente bastante coincidência, né? Não, não tô falando que coincidência, isso daí é uma chupetação clara, mas quem reuniu tudo isso no conceito de um super-herói Batman e tal, foi o Bill Finger a partir da proposta do Bob Kane, né, cara? O do Bob Kane não tinha nada a ver, cara. Pensa no Homem-Pássaro sem sal pra caralho, assim. O Homem-Pássaro é muito melhor do que... Cara, eu vi um dia desse uma tirinha que eu morri de rir, que era exatamente esse Birdman do Bob Kane, né, como seria o Batman, as aventuras do Batman se fosse... de acordo com o Bob Kane, que era ele pulando, prendendo o cara, aí ele chega, entrega o cara na polícia, aí não tem um comissário Gordon nada, ele faz, não, o cara vai preso aqui, ele faz, e aí, e agora, o que eu faço? Pode ir pra casa, ele fala, não, mas eu não tenho carro, então pega um táxi. Ty Templeton que fez isso daí, ele pegou, tipo, as ideias que são creditadas ao Bob Kane na criação e fez uma tirinha só com isso, né? Cara, seria um super-herói crime fighter, né? Um vigilante meio que padrão, assim. O que fez o Batman, obviamente, são todas essas coisas que viraram a marca registrada do personagem, né? Mas, cara, seria um herói meio um padrão da época também. É, um padrão meio merda. Ia ter muita merda pior ou igual a isso aí na época. Até porque os heróis naquela época, quando foram criados, eles não eram super complexos, né? Era exatamente uma coisa simples, era o número de páginas também era menor. O próprio Superman, a própria primeira história do Superman é muito boba, assim, né? Ele dando porrada num cara e tá batendo a mulher. Personagens recicláveis feitos pra uma história só, ou se fizer sucesso pra alguma continuação, mas não era pensado como, nossa, esse aqui vai mudar o mundo e vai viver 75 anos. Deve ter alguma coisa melhor que não sobreviveu, coisas piores que continuam até hoje. Mesmo o Superman, assim, se a gente for pensar, a ideia original do Superman é o que virou Lex Luthor, era um cientista maluco que veio de outro planeta, assim. O Superman era careca e era malvado no começo. O primeiro rascunho que eles fizeram pra um negócio de fã lá, sabe? E não dá nem pra dizer que é o mesmo Superman, o conceito mudou completamente, é só personagens diferentes com o mesmo nome. Com certeza. E totalmente baseado no homem forte do circo, até daí que vem o símbolo por cima da calça, né? Aquela coisa do personagem fortão e tal. Mas é o que vai criar o padrão pra todos os super-heróis, inclusive o Batman, da roupa de levantador de peso, né, da época. O que eu acho curioso é que quando foi se criar o Batman, né, o Bob Kane, ou sei lá que foi que criou, no final das contas, que provavelmente na época não chegou a pensar nisso, né, mas que acabou se tornando um personagem exatamente oposto ao que seria o Superman na questão de simbolismo, né, porque o Superman, ele se construiu como um personagem de luz, de dia, de força, de esperança. Mas não era, né, Marcelo? Porque originalmente o Superman também não era isso não, né, cara? Não, sim, é isso que eu tô falando. Curioso isso, que ele acabou se tornando esse contraponto. Na época também o Superman, ele era bem fascistinho, né? Bem, era porrada e tal. Não era esse cara, a esperança toda. Mas acho curioso que ele acabou se criando isso. Na época o Superman era muito mais próximo do velho ditado do protetor dos fracos e oprimidos do que o que ele veio se tornar depois, né? Ele depois virou um ícone de rigidez moral, de esperança, de que poderia alcançar algo maior, né? Uma idealização, né, de um ser, do que originalmente que ele era tipo o cara que, vem cá, filha da puta, você tá matando, você tá fazendo crime, senta minha porrada, entendeu? Ficava zoando com os caras ainda, pulando os caras no fio de força. Entendi. Pulando pelos fios de força, assim, aí o cara, caraca, quase que a gente caiu. Ih, rapaz, eu tropecei, quase que a gente caiu agora. Pô, não encosta ali não, vai tomar um choque. Era muito filho da puta. Batman surgiu um pouco mais sombrio, realmente, né? Desde o início. O Batman portava arma, né, cara? O Batman, no início ele tinha porte de arma, era péssimo atirador, mas tinha. O Batman, mesmo dependendo de quem foi que criou, ele quando surge, ele já surge exatamente pra coisa do crime urbano. Também o Superman tinha tal, mas depois o Superman acabou ficando mais fantástico e ele ficou realmente nessa questão do crime, essa coisa do crime urbano da noite, essa coisa do detetive investigador. Então são coisas que realmente é toda essa síntese dos anos 30, né? Quando vem a Segunda Guerra Mundial, eu nem sei como ficaram as aventuras dele durante a Segunda Guerra Mundial, se ele seguia fazendo isso ou não. Até porque eu nunca li, saiu aqui no Brasil, já várias edições mostrando as primeiras edições de Batman, né? Eu li a primeira história dele, a que saiu lá em Detective Comics 27. Exatamente, e aí eu só li essa história, eu nunca li o que acontecia depois, eu não sei como é que foram os restos das histórias. Vocês todos já leram, né, Detetive, essa Detetive Comics, né, no 27? Sim, sim, é o caso da Sociedade Química. Sim. Já que tu falaste que tu leu isso aí, como é que tu entendeu quando tu leu essa primeira vez essa revista? Cara, é engraçado que lendo essa primeira, assim, ela é um pouco mais sombria, né, do que a gente tem a ideia do Batman do início. Tem a ideia daquelas histórias meio bobinhas com Robin atiracolo e tal, que veio, não foi muito depois disso, começou a aparecer. Porque criaram o Robin pra ser um alívio cômico, ou praticamente um guia pra molecada, né, pra amenizar o que é dark do Batman um pouco. O Robin surgiu até em que, você sabe em que ano foi que ele surgiu? Eu não lembro agora, foi 40, foi? Não. Acho que foi 40, mas então, aí lendo essa história, lembra um pouco o seriado do Batman de 66, cara. Por mais que o pessoal fale que o seriado do Batman é esculachado e tal, e é mesmo. Mas tem o lance de entrar numa armadilha, vidro, pra tapar o gás e não sei o que lá. Lembra muito aquelas armadilhas de final do episódio duplo, né? Que termina o primeiro episódio ele numa armadilha pra mostrar o que aconteceu no próximo e tal. Tem uma vibe assim que os caras meio que... Dá pra ver de onde que os caras tiraram um pouco isso pro seriado, né? Que era o padrão mais ou menos da época, né? Por exemplo, o Batman enfrentando cientistas loucos aqui, tipo, eu tava vendo aqui a edição 3, a terceira edição, quer dizer, que tem o Batman, ele luta com o Dr. Morte, cara, e depois com o monge satânico. Matemática bem bobinha mesmo, assim. E era mais ou menos o que tinha na época. Você não tinha tramas muito elaboradas pra quadrinho, porque o quadrinho era absolutamente... As histórias eram fraquinhas mesmo, não tem jeito, mas era o que o público queria naquela época, né? Eu sou o Batman, Voltando um pouquinho só pra gente falar um pouco das influências do Batman, que eu acho que é importante falar, das ideias que o Bill Finger foi colocando no Batman, que foi tornando o Batman quem ele é, pegou muito dessa parte da literatura pulp, né, cara? Ele começou a botar um monte de parada que ele achava maneira. Manja, tipo, tu vai fazer o teu herói, aí tu pega um pedacinho maneiro de cada personagem que tu gosta e faz aquela salada do caralho. Foi tipo isso que ele fez, cara. Ele pegou muita coisa meio sombria, assim, no estilo do Sombra mesmo. Tinha um personagem, um herói pop chamado Bat. Tinha um outro chamado Black Bat. Tem aquele Aranha também. Pegou coisas do próprio Zorro, né? Ele pegou o cinto de utilidades, ele aproveitou do Doc Savage, pegou coisas do Fantasma, do Green Hornet, né? Do Besouro Verde, o alter ego dele ser um jovem da alta sociedade e tal, que não tinha porra nenhuma pra fazer, da porrada em bandido. Não arrumou uma forma melhor de ajudar a sociedade do que sentar a mão no meliante. Cara, no Detective Comics que ele aparece a origem dele no sentido assim da morte dos pais dele, por exemplo? Primeiras histórias não, né? na terceira, Modeste. Na terceira edição que aparece o Batman, é que assim, enquanto a gente tá falando, eu abri o Batman Crônicas aqui, e tô acompanhando toda a linha do tempo aqui pra poder não falar merda, mas eu já tô no 4x0, já tá ficando vergonhoso pra mim. Pela Série A do Campeonato Brasileiro, está quase terminando a partida entre Botafogo e Atlético Paranaense. O time carioca vence por 4-0. Sim, mas assim, na terceira edição aparece o Batman, como assim? Ele não aparece na primeira edição? Não, aparece a morte dos pais do Batman. Ah, tá. Então quando ele surgiu como um herói que não tinha um passado. Ele era só um cara rico que se vestia e batia nas pessoas. É, na primeira história ele é um playboyzinho lá, um graça que tá batendo papo com o comissário Gordon lá. Acho que é, não sei nem se já era o Gordon. Comissário de polícia. Quando fala que tá tendo um crime e tal, o comissário vai investigar. Aí no final aparece eles conversando de novo e aí que é revelado. Tal cara que apareceu lá pra resolver a treta toda é o amigo do comissário lá e o comissário nem te confia de nada, tolinho. E até hoje, né? 75 anos depois. Eles falam que o Deadpool que quer pra quarta barreira. Nessa página ele já faz essa zoeira com o próprio leitor. Quem que é o Batman? Quem que é o Homem Morcego? Sou eu, Bruce Wayne. Ninguém sabe disso. Será? O Freud estava falando de influências aqui, influências entre aspas, bem grandes, aqui nesse mesmo livro, Batman Trajetória, que a gente estava comentando antes, que tinha aquela teoria da cópia do cara que tinha apresentado o personagem antes, tem umas comparações de desenho que o site Comic Book Urban tinha colocado sobre as cópias que o Bob Kane tinha feito do Alex Raymond e do Henry Valley. Cara, é impressionante. Você olha e você vê exatamente o mesmo desenho, cara. Ele só colocou o uniforme do morcego em cima, assim, mas posição dos personagens, o ângulo, tudo igual, cara. Ah, mas é pior, Modeste. Você tá achando que eu tô aliviando? Não, cara. É pior do que isso. Os caras na época, não é só o Bob Kane, tá? Era comum muitos caras contratarem vários caras pra fazer os desenhos pra ele. Achava um carinha que fazia, pô, meio que criava o seu estúdio, né? Entre aspas, né? Os caras que faziam grosso, né? Dos desenhos. E o Bob Kane não era diferente. A diferença é que o Bob Kane, ele vendia como se ele tivesse feito tudo mesmo. Ele nem aceitava a ideia de que, não, eu arrumei uns carinhas pra desenhar pra mim, não. Falava, não, fui eu que fiz tudo. Ele não admitia qualquer tipo de questionamento da autoria dele. E chupetava pra caralho. No estilo que o Liefeld faz hoje, que a gente sacaneia, que ele pega uma foto do Stallone pra fazer um capeitudo e por aí vai, né? Copia capa dos outros, copia poses dos outros, porque não sabe criar nada de aquele viado. O pessoal fazia isso direto na época, cara. E o Bob Kane não ficava atrás, não. Ele era um dos que fazia direto também. Eles pegavam muito desenho, sabe do quê? De anúncio, cara. Estilo Instituto Universal Brasileiro. Puta que merda. Tem várias comparações de desenho que tu vê que era um comercial e aí o cara copiou a pose do maluco no comercial igualzinho, a cara dele e tudo. Mudou um pouquinho. Só mudou o skin. É. Esse papo de que todo mundo foi Mark Deodato por um dia aqui no Brasil já vem de tempo, então. É, verdade, verdade. Eu sou o Batman, eu sou o Batman, eu sou o Batman. Tá falando do Robin, né, que ele surgiu em 1940, foi quando, provavelmente por conta de que o Batman era muito sombrio demais pro público infantil, né? Porque, por exemplo, o Superman era coisa colorida, mas ele era coisa fantástica, do super-herói com poderes, né? Então o Batman era arma na mão e cara sozinho e tristeza, e os pais morreram. Provavelmente por isso que se criou o Robin logo, um ano depois, em abril de 40. Abril de 40 é o que saiu, né? Ele geralmente saía com data pra frente, porque era até o tempo de distribuir para todos os Estados Unidos. Geralmente ele saía assim, com 2 meses com a data pra frente. É, isso acontece muito. Toda vez que a gente vai comemorar não sei quantos anos dos personagens da Era de Ouro, tem muito isso, né? A data da capa que o pessoal usa como aniversário nunca é, na verdade, a data real, né? A que surgiu da banca, né? Mas ainda hoje, a data que aparece é a data de recolhimento da revista. Mas nesse lance do Robin, dá pra dizer que o Batman foi um emo, né? E daí, pra dar uma animada, veio uma nova versão do emo, que era o Rap Hop. Então, tipo, o Rap Rock. Então, tipo, o Robin era o restart da era emo do Batman. Eu não vou desistir, porque eu vou representar a família restart, porque é a família que não desiste nunca. Ah, cara, sabe uma coisa curiosa que não tem nada a ver com a criação do personagem em si? Mas dessas várias retcons de origem, tem uma história desenhada pelo Byrne que ele fez pra DC. Ele era Marvel total, né? Trabalhava só pra Marvel na época. Mas ele chegou a fazer uma nova história do Batman, uma nova origem do Batman pra DC. E eu não sei se alguém já tinha colocado isso em algum momento ou se foi ele que colocou isso. o Batman tinha sido Robin antes de ser o Batman. Eita, eu sempre fiquei com essa porra na cabeça, falei, caraca, eu tinha lido isso numa, não sei se era da Ebal, de qual editora que publicou essa história aqui. O primeiro uniforme que o Bruce Wayne usou pra combater o crime foi o uniforme de Robin. E aí depois ele decidiu ser o Batman, passou o uniforme quando ele pegou o garotinho. O que é bem estúpido, né, cara? Porque assim, fode com a ideia toda dos Grayson, os voadores, fode com a ideia toda de que a inspiração dele foi o morcego pela janela. Eu sempre achei isso uma ideia bem estúpida. A mania de querer criar uma coisa diferente, e aí você quebra todos os conceitos pra criar isso, né? Como ele fez com o Homem-Aranha, naquele Homem-Aranha Gênesis. Porra, John Byrne, não se mete, caralho. Agora você tá falando de cara que criou retcon e de que Bill Finger copiou não sei o que, não sei o que. Foda é o Batman do Stan Lee, né? Eu não li, cara. O Batman do Stan Lee, ele é realmente um Batman, né? Mas ele usa uma fantasia tipo aquela do filme, cara, do Bat Whispers que o Modeste citou. É uma máscara tipo aquela de morceguinho mesmo, como se fosse fantasia do Disney. Ele chupetou completo ao invés de chupetar. Exatamente. Porque assim, o Stan Lee tinha que se chupetar até o... Ele pensou, o Stan Lee pensou assim, presta atenção, o Bob Kane é muito filha da puta. Eu sou famoso por ser o maior filha da puta. Então eu vou provar que eu sou mais filha da puta do que o Bob Kane. Exatamente. Então, integralmente no meu quadrinho. Aí pronto. Eu acho que o Zorro é um dos principais influências, né, pro Batman, porque também é o mesmo plot, né, do bilionário que tem um mordomo que se fantasia pra combater o crime. É o fato de, eu acho que ele é o único das influências que acabou sendo admitida a influência, né? Porque eles integraram o Zorro na origem do Batman, pelo fato do Wayne agora, né? Não sei quando que isso foi introduzido no cânone, mas que os Wayne foram assistir o filme do Zorro, e em alguns momentos eles até citam que o fato dele ter assistido o filme do Zorro influenciou ele a querer fazer a mesma coisa e combater o crime e tal. Isso foi retconizado depois também. O Nolan já mudou, né? O Nolan já botou que era uma peça de teatro com morcegos. E é isso aí que foi remeter ele depois a enfrentar, porque ele tinha caído e tinha visto morcegos quando criança. Quer dizer, ele tirou todo esse conceito do Zorro, todo esse conceito do vigilante, para jogar outra coisa. A primeira origem, o que eles estavam assistindo? Máscara do Zorro, é citado isso na terceira aparição do Batman. Ah é, não foi retconizado, foi um troço que já foi colocado. E tá aí, ó, que massa. Já assumiram a influência de cara. De começo já assumiu, estamos chupetando o Zorro. Não, mas eu acho legal porque é uma influência que eles assumem, né? Tipo, ó, não, ele se influenciou, ou o personagem Bruce Wayne se influenciou no Zorro, tal qual a gente copiou o Zorro pra criar o personagem Batman. Um pouco de honestidade nesse mundo podre. Mundo podre, fétido, imundo, terrível e egoísta. Coloque isso definitivamente em sua mente. O Zorro, ele era menos sombrio, né? E curioso é isso. Menos sombrio que o Batman, pelo menos até onde eu sei. Só que a personalidade realmente era tudo, né? Ele era o cara bom vivant e meio pegador, e o vigilante soturno à noite. Quer dizer, é realmente muito parecido, né? Muito próximo. Só que ele enfrentava o policial, digamos assim, que era o Sargento Garcia, né? É, o Sargento Garcia e, independente da história, os chefes dele, que eram sempre políticos, pessoas envolvidas, né, ali no México, no Novo México. O Sargento Garcia é como se fosse o Comissário Gordon, cara. Só que o Batman é aliado dos poderosos, o Zorro não. O Batman é coxinha. É, o Zorro era contra o sistema, na verdade, realmente, né? Ele queria realmente derrubar as falcatruas, as corrupções do sistema. O Batman, até tem uma história do Neil Adams, o Neil Adams bota ele como um zumbi, porque ele não consegue salvar, ajudar as pessoas com problemas comuns. Só luta quando é vilão, né? Então logo eles botaram essa coisa do escape, né? Os heróis em si são personagens que lutam pelo status quo, né? Eles não lutam de fato pra mudança. Mas aí vai contra o que o Superman era no começo, pelo menos. Superman era petralha. Afinal, ele lutava pelos fracos e oprimidos. Essa história de modo de vida americano foi só depois. Provavelmente, não li essa história, mas provavelmente na época da Segunda Guerra mesmo, né? Quando realmente a Segunda Guerra explodiu, que aí os heróis tinham que, de fato, defender a América e tal. Eu acho que foi quando eles começaram a trabalhar mais isso, né? Mas ele realmente, quando ele surgiu, ele era... Tanto que o Grant Morrison, quando refez o Superman, refez com essa pegada, pelo menos, nas duas primeiras edições. Que era o cara que lutava contra o sistema. E dava porrada no cara que cobrava aluguel muito caro, dava porrada no homem que batia na mulher, dava porrada... Ele dava porrada nos filha da puta, tava certo ele. Tirar gatos de árvore foi só depois. Ronaldo acho que tava aí com o Chronicles do Batman com a Segunda Guerra Mundial, porque é que ele passou a enfrentar, se ele passou a enfrentar nazistas também, ou continua a mesma lógica? Não cheguei nessa parte aqui, achei nesse primeiro Chronicles não tinha essa parte aqui. Por enquanto eu tô em 40, e em 40 ele tá lutando contra cientista maluco, monge satânico, os caras mais bandidagem mesmo, assim, e o Coringa. Que não, também é uma expiação, né? Vamos citar que o Coringa também é uma expiação do Homem que Ri, né? Não é disfarçado, é descarado, é ridículo. Uma ironia, só uma ironia aqui em relação à origem do Coringa. O Homem que Ri, o original lá de 1900 e lá vem o Zorro, o Homem que Ri era um cara com o sorrisão do Coringa, né? Todo deformado e tal. E daí, se você vê a primeira aparição do Coringa, ele é literalmente uma transcrição ipsis literis, né, visual desse personagem. Aí passam-se aí 70 anos, o Christopher Nolan vai lá e faz que o Coringa não tem mais aquela bocarra, né? São duas cicatrizes, né, que ele tem nos cantos da boca. E sai uma nova versão do Homem que Ri. Eu não sei se vocês sabem, existe uma nova versão do Homem que Ri, que saiu agora nessa primeira década do século XXI, em que o Homem que Ri não tem a bocarra gigante, ele tem o quê? Duas cicatrizes do lado da boca. Então é a cópia que virou, o original que virou cópia que copiou o original, cara. Essa eu não sabia. E é o Homem que Ri Crepúsculo, né? História de amor, ele é feio, mas ela ama ele e aquela coisa toda. Puta que pariu, que bosta. Ele brilha no sol? Essa é a nova versão do Homem que Ri. Puta que pariu, que merda. É um galãozinho total, né? Que bosta, cara. É o Crepúsculo do caralho, meu. Com pétalas de rosas caindo sobre ele, a menina. Puta que... Porque você vê que nada se cria, tudo se copia, se recopia, se transforma. E você copia a cópia. Aquele negócio, né, cara? Vamos faturar em cima, né? É foda. Eu fiquei pensando na frase do Freud, né? Que crepúsculo do caralho. Mas é, porque o cara brocha, né, cara? As meninas brocham, mas o cara brocha. É o verdadeiro crepúsculo do caralho. Tá velho, o pinto não sobe mais. Cara, olha só, desculpa, voltando mais aí, tá, a cronologia do podcast tá meio zoada. Tem uma outra coisa pra gente botar na conta do Bob Kane aí, que ele é um cara muito legal, né? Pena que não pode ver dinheiro. Uma coisa que o pessoal também questiona é que ele nunca escreveu nenhuma história do Batman, né, cara? Ele só botou o nome mesmo. Porque, tipo assim, o Bill Finger, depois o Gardner Fox, e aí depois juntou outros caras, se não me engano, o Jerry Robinson, vários caras que foram criando as histórias. Ele nunca criou nenhuma história, ele só pegou o conceito e dizia que era tudo que ele que fazia. Tinha coisas que ele não conseguia falar, né? Ele não conseguia falar que ele escreveu a história, porque, porra, tava lá, quem escreveu foi o Bill Finger. Então ele falou assim, não, todas as histórias que o Bill Finger, estilo Stan Lee, né? Ele criou, mas baseado nas coisas que eu conversei com ele, as grandes viradas das histórias eram da minha imaginação, não sei o que lá. Eu não escrevia, mas ele escreveu baseado no que eu passei pra ele. Tá uma maior cara de pau do cacete, né, cara? Ele conseguiu ser pior que o Stan Lee, né? Porque o Stan Lee, pelo menos, ele tinha malandragem de falar pro cara assim, não, eu faço os diálogos. Você faz a porra toda, mas deixa aqui, eu escrevo os diálogos. E o Dedos também não é tão inocente nessa história, porque o Dedos também fez quase tudo baseado em histórias do Sombra. Ele fez remakes das histórias que tinham saído do Sombra antes. Mas o problema é que ele não levou a fama, não levou a grana, cara. Essa é que é a questão, Modesto. Ele pode ter feito o que ele fez, cara. Mas o outro cara levou a fama toda sem ter feito nada, e a grana até hoje, o nome dele é que é creditado. Outro dia que acreditaram o Bill Finger na capa de uma revista do Batman, cara, uma revista comemorativa da DC. Até então o cara era praticamente colocado de escanteio. O Bob Kane levava os créditos, todas as histórias do Batman, e até os anos 60, se não me engano, 70, né? Acho que até por aí ele ainda recebia. Depois disso, acho que de acordo pelo menos com o grande Wikipedia, depois dos anos 70 é que os outros criadores começaram a levar os créditos também do nome, né? Pessoas que criavam as histórias. Até lá era só o Bob Kane. Bob Kane criou os personagens conhecidos, grandes personagens conhecidos como Courageous Cat and Minute Mouse, ou Gato Corajoso e o Rato Minuto, em 60 a 62, teve 130 episódios produzidos. Depois se aposentou e passou a apresentar seu trabalho em galerias de arte, quer dizer, né? Tudo isso com a fama do Batman, né, cara? O novo personagem do criador do Batman, com certeza, né? Minute Mouse, Minute Man, olha lá, o Alan Moore copiou a cópia do Bob. É, o Alan Moore. Gato Corajoso e Rato do Minuto, cara, isso é muito desenho da Hanna-Barbera, né? Então ele tava copiando o Tom e Jerry? Não, o Minute Mouse me lembra Mickey Mouse, né? Que é M&M também. Não, sabe o que me lembra isso? Olho Vivo e Faro Fino. O Preston viu aqui a imagem Gato Corajoso e do Minute Mouse, cara. Que eles eram uma paródia do Batman e do Robin. Ah, puta que pariu. É muito cara de pau, né? Não, mas se é paródia, tá de boa. Será que foi a mesma empresa que fez o Super Mouse? Caramba, olha lá, eu sabia, cara, do criador de Batman. Olha lá, é caro, cara. Ele fez essa porra só na aba dele ser o cara que fez o Batman. Que desenho feio, rapaz. Isso parece, sabe o quê? Aquelas pinturas de escola, de porta de escola. É verdade. O Mickey Mouse, né, que o cara desenha essa porta de escola. Ou aquelas revistinhas pra colorir que são feitas meio vagabundas, assim, entendeu? É. Aqueles painel de festa de aniversário, que a mulher tenta inventar um personagem, mas é todo torto. Podia ter crossover com o Super Mouse, né? Era o... Que é a versão rato do Superman. Tem uma versão rato oficial do Batman, tem? Tem o Danger Mouse, era um rato que tinha tapa-olho, era um agente secreto. Encontrei aqui um Bat-Rato, mas é da própria DC mesmo. Bat-Rato aí nem usava arma, isso aí era o pistoleiro. Colei ali o Bat-Mouse. Não, mas esse Bat-Mouse aqui é o Jerry mesmo, né? Daquele jovem, de Tom e Jerry. Jovem Tom e Jerry. Meu Deus, tem um achocolatado do Batman. Tem o shampoo do Lex Luthor, por que não pode ter um achocolatado? Eu sou o Batman. Eu sou o Batman, eu sou o Batman da sua vida. Então a gente vai falar um pouquinho agora dos momentos engraçados desse Batman, né? Esse Batman maroto, esse Batman que tem um garotinho maroto dentro de casa toda hora e o conselho tutelar nunca ia bater lá na porta deles. Tem uma cena que é muito icônica, que se eu não me engano é da primeira edição do Batman, da Batman 1. Eu acho que é a primeira aparição da Mulher Gato. E ela tá fantasiada como uma outra mulher, né? E aí ele agarra ela e tira a maquiagem do rosto dela, assim. O verdadeiro gentleman, né? Ele agarra a mulher e esfrega a cara dela com um pano pra tirar a maquiagem, né? O disfarce dela. Ela fala assim, me larga. Ele fala assim, quietinha, senão o papai vai bater em você, hein? Cara, isso é um momento muito icônico. Assim. Nessa mesma edição, tipo, ele persegue ela e tal. Ele frustra, né, o roubo dela. Mas no final ela dá uns mole pra ele e ele fica, opa, peraí, gostei disso. No final, ele deixa ela fugir, cara, na maior cara de pau. E aí o Robin vai pegar ela, ele tipo, vai pegar ela ao mesmo tempo de barra no Robin. Aí o Robin, peraí, opa, desculpa, Robin, foi mal aí. Tipo, atrapalha o cara a aprender a bandida, cara. É muito comédia, bicho. É muito seriado do Batman, cara. Se a gente pensar que o cara que criou era um tremendo filho da puta, o personagem não podia ser tão diferente, né? Tem um momento curioso aqui que é o Robin vai falar com o Batman e aí o Batman dá um tapa na cara do Robin, né? Ah, sim, é aquele famoso meme, né? Virou um meme isso daí, né? Do pessoal botar várias coisas diferentes e o Batman dando um tapão na cara do Robin. O melhor de todos é o meme do biscoito da bolacha, né, cara? Que o Robin falando assim, poxa vida, eu vou pedir bolacha, você me deu um biscoito, aí o Batman dá um tapa, toma sua bolacha. Cara, o melhor, desde que tu falou dele esfregando a cara da mulher gato, é a frase original, cara, que ela fala, let go of me, e ele fala, quiet, or papa spank. É, o papai vai te bater, papai vai te dar um tapa na bunda, seu piranha. Cara. O maior gigolô, cara, fazendo um pimp quase com a mulher. Não, eu do Robin, que ele bate, e o Robin pega e fala, né, ele me bateu, meu melhor amigo, e me bateu. E a cara de safado do Batman dando tapa na bunda dele com um sorrisinho, assim, sacando. Que pedófilo desgraçado, cara. Que sexual aggressor, cara. E aí depois ainda diz Happy Birthday, Dick. Nossa, essa história de Dick nunca me enganou. Vamos, rapazes, não fiquem aí parados. É só um pouco e precisamos pegá-lo. Essas medalhas eu vou arrancar. Mantém, faça alguma coisa. Então, pegue o bombo, pegue o bombo, pegue o bombo, pegue o bombo. Tem uma outra aqui que é muito legal, cara. O Batman tá com a arma, né? Como no início ele usava, né? Não sei de que edição é, que eu peguei umas imagens aleatórias aqui, mas parece ser bem do início também. E aí ele pega a arma pra atirar no cara e acerta na mão do cara, na arma, né? Pra tirar a arma do cara. Tem uma nota do editor. O Batman nunca mata ninguém com uma arma. Porra, o cara deu um tiro na direção do cara. Vai ter mira boa, senão ele é uma merda. Será que ele... O cara querendo dar uma desculpa, né? Ele não mata, tá, gente, com armas. Tá, ele deu um tiro na direção do cara. Podia ter se matado o cara um milímetro pro lado, matava o cara, porra. Ele não mata com arma, mas na própria Detetive Comics 27, ele joga um cara de cima do telhado. É, verdade. Não, mas se você ver no quadrinho seguinte, ele caiu no ácido, tudo bem. Para Coringa, né, cara? Na primeira edição eles já fazem a origem do Coringa com outro personagem, né? essas ideias de roteiro desse do povo naquela época, né? É engraçado demais isso. Na edição número 2, ao saber que o Coringa sobreviveu, o Batman tem um plano, né? O plano do Batman era lobotomizar o Coringa logo na segunda edição, quando soube que o Coringa tava vivo. Lobotomizar, ele ficou putinho, mas lobotomizaram ele em crise de identidade. Ele não mata, mas ele lobotomiza. Mas além desses momentos felizes, editosos e venturosos, nós também tínhamos aí algumas produções, já tivemos uns filmes aí logo no início das carreiras do Batman. Eu nunca cheguei a ver nenhum desses filmes, não sei se alguém já viu aqui. Não eram filmes completos, eram seriado de matinê. Foi uma série, né? Exatamente, era seriado de matinê que passava. E passou aqui num ciclo na Biblioteca Pública do Paraná, que volta e meia passava. Inclusive quem ajudou a organizar muito isso era o José Aguiar, nosso camarada aí. Um de 43 e um de 44, são duas séries de filmes de matinê. É, parece que foram 15 capítulos da primeira série, aí teve uma série do Batman e Robin 49, com mais 15 capítulos. Faz um ou dois anos que foi lançado vários desses seriados dos anos 40. Se vocês lembram do uniforme do Dedé com o Batman nos Trapalhões, era melhor que aquele uniforme que era usado nos filmes, cara. A máscara saía do lugar, o Batman se enrolava com a capa, o cinto de utilidades abre numa cena e cai cigarro do cinto de utilidades. É lindo, cara. E o legal é que o vilão, que é um japonês, é tipo muito estereótipo, né, cara? Tipo, o japonês do mal, que tem o raio da morte, cara, é de uma tosqueira absurda, assim. É bem característico do que eram as histórias do Batman na época também. E ele tem bigodinho, né? Esses 15 capítulos eram uma história só? Sim. Que conciso. Isso tá ridículo, cara. Isso tá ridículo. Toda a precisão cirúrgica de Luiz Carlos Modesto. Comentarista que você entende. É o Mineral Lins, né, cara? Ai, que ridículo isso. O curioso é, eu tô vendo aqui as imagens, né? A máscara do Robin, que é gigante, assim, quase o tamanho da testa dele. O R colado, assim, gigante também no peito. A máscara do Batman, cara, ele realmente dá medo, cara. Porque ele tá tão tosco que dá medo. O chifrinho fica caído, tá ligado? O chifrinho fica meio dobradinho. Não sei se vocês lembram quando tinha aquelas revistinhas dos Trapalhões, que eram os Trapalhões crianças, assim, e daí tinha o Bat-Didi, e o Bat-Didi tinha a orelhinha dobrada, assim. É igual, cara. Bate-Didi é outro que merece podcast só pra ele, o Bate-Didi. Só uma curiosidade, essa caixa que vocês estão falando com as duas séries, amigo meu ganhou de Amigo Secreto ano passado. Só não tive coragem de assistir ainda. Eu sou o Batman, eu sou o Batman, eu sou o Batman da sua vida. Pois então, vamos encerrando aqui nosso podcast sobre o Batman, falamos sobre a origem dele, sobre as suas criações, sobre as suas inspirações, tudo por conta da participação e da crossovers dos podcasts do quadrinho, em comemoração aos 75 anos do Batman. Então, eu queria perguntar para a nossa mesa de especialistas acurados em morcegas e homens, ou não, ou vice-versa, não exatamente da mesma posição, sobre esses 75 anos do Batman, essa criação que o Bob Kane, que o Bill Finger e tantos outros fizeram em conjunto com eles, se valeu a pena, se é interessante ainda o Batman depois de 75 anos, se é uma criação que ainda se é interessante. Eu queria começar pelo Sr. Freud. Cara, o Batman, né, cara, é o Batman, né, cara. O cara que derrota o Darkseid, derrota o Thanos, com preparo ele derrota qualquer um, cara. Ele apanha de mendigo, mas ele é foda. Vale a pena, cara. É aquilo, né? Tem vários personagens, até o Presto falou bem isso daí. Na época tinha outros personagens interessantes que provavelmente não vingaram, e outros muito piores que ficaram no esquecimento. Outros piores que vingaram também. E o Batman é um personagem que, assim, a origem dele sempre chamou atenção, né? Porque ele tem realmente uma... Desde o início você tem essa história de que ele tem uma motivação, né? É bem estúpido o cara não conseguir superar a morte dos pais dele que trouxe dos anos depois, e você pode zoar um monte de coisas ali, mas diferente de outros personagens que era meio assim, pô, tá, mas e por que o cara faz isso e tal? No dele fica bem claro, então eu acho que é uma coisa marcante, assim, da Era de Ouro isso. Depois outros personagens tiveram outras origens também, com essa questão de culpa e tal, como o próprio Homem-Aranha, né? Como motivador inicial do personagem. Eu sempre achei isso bem legal, assim, do Batman, assim, dele ter essa estética inicial assim no ar, dele ser um cara sombrio. E uma coisa que ele tem de legal é de ser um humano entre deuses, né? Que acontece na DC, né? Os personagens da DC principais são todos baseados em estereótipo do deus, do ser super poderoso, acima do homem, né? E o Batman tá sempre, graças à popularidade dele, ele tá sempre circulando ali no meio e, quando não, a maioria das vezes salvando o dia, né? Então é isso aí, 75 anos que venham mais 75 anos de pedofilia e... Não, isso não. Do Batman, isso aí. Senhor Moura. Cara, se vale a pena, claro que vale a pena. A DC Comics hoje em dia vive só do Batman, né, cara? Esse cara se sustenta com isso, mano. Não, mas o Aquaman é foda, tá? O Aquaman é foda. Mas o Aquaman vai aparecer, vai ser introduzido em que filme? Metade. Não, filme do Batman. Filme do Superman 2. Metade dos novos 52 é Batman, né? Cara, os quadrinhos da DC hoje, metade é Batman. Os filmes da DC tem que ter o Batman. Os desenhos da DC só tem desenho do Batman. Cancela o desenho que não tem o Batman e bota o novo desenho do Batman. O Wolverine seria o Batman da Marvel, cara? Sim, exatamente. Fora do cinema não, porque é questão de direitos. Mas, cara, se o Wolverine tivesse os direitos liberados, ele ia estar em todos os filmes da Marvel. Olha só, vamos colocar as coisas no seu devido lugar. No máximo, o Batman e o Wolverine da DC. Porque o Batman surgiu primeiro. É, muito putinha, muito putinha. Mas, cara, se tu parar pra pensar, quanto tempo que a DC fica sem lançar, a Warner, né, fica sem lançar um desenho do Batman? Não fica muito tempo, cara. Acaba um desenho do Batman, entra outro desenho do Batman. Daí ele virou a galinha dos ovos, o morcego dos ovos de ouro da Warner e da DC, cara. Cara, eu nunca tinha imaginado um morcego botando ovo até ouvir essa frase do mundo. Eu estava caminhando por aqui, olhei pra direita, um ovo desse tamanho, gigante um ovo. Eu pensei, isso é ovo de morcego. Vou quebrar esse ovo agora. Quando eu bati o pau, quebrei o ovo, saiu um morcegão desse tamanho. Voando, morcego voando. Rapaz, me piquei. Eu saí virado na porra. E o morcego voando atrás de mim. Voando, correndo. Aí o morcegão tá na minha frente, assim, para! Morcego, qual o caso? Você quebrou meu ovo! Porra, vou me picar, viu? Me piquei! Modesto, quais as suas considerações sobre isso? Então, nesses 75 anos, ao contrário do que o Freud falou, o Batman teve o grande superpoder que todos os heróis, alguns chegaram perto, mas ninguém superou, que é o roteirismo. Só que pro Batman isso fez um bem enorme, porque um personagem que tinha tudo pra ser um fracasso, um personagem com um conceito que era tão batido quanto de todos os outros da época, a cada escritor que foi passando foi melhorando a história do Batman. Cada escritor foi deixando um pouco melhor, um pouco melhor, um pouco melhor, e hoje a gente chega no personagem totalmente complexo como ele é. Personagem que começou com um conceito basicamente simples, um justiceiro vigilante, acabou ganhando camadas e camadas, e cada grande escritor que passou deixou uma marca bem legal. E isso faz com que o Batman seja relevante até hoje, e eu acho que vai fazer o Batman ser relevante sempre. Todas as mídias, você pode ver que o Batman sempre dá uma melhorada. Mesmo o Nolan melhorou com o conceito que ele fez, Alan Moore já escreveu Batman, Grant Morrison já escreveu Batman, até o John Byrne já fez merda com o Batman. Todos os grandes escritores já passaram por ali, assim, os escritores do quadrinho. Neil Gaiman já deve ter feito alguma coisa do Batman, eu imagino, tô chutando agora. O Gaiman, ele fez o que aconteceu com Cruzado e sei lá como é o nome que eles usam. Cruzado e Embucetado, né? Não sei o que é isso. Cara, uma das melhores histórias do Batman, o Gaiman fez, cara, ele fez naquele Batman branco e preto, ele fez uma história do filme do Batman com o Coringa, como se o Batman e o Coringa fossem atores, e o diretor era o Lobo, cara. Uma história curtinha, mas é muito da hora. Então, senhor Presto aí, suas considerações finais aí sobre o Batman, sobre 75 anos, sobre Bob Kane e afins. Prefiro o Batman de vermelho. Vocês falaram tudo que poderia ser dito. Esses últimos 75 anos, o Batman recebeu várias influências e transformações na época, com a época dele. De certa forma, ele continua sendo o detetive do universo DC. Agora ainda é o principal detetive, né, do universo. Ele conseguiu ser forte desde o início. Não sei o que foi, qual foi o lance que fez dele um sucesso. Não sei se foi os elementos que eles pegaram, a chupinhação deu certo, sabe? Aquela salada deu certo, o tempero funcionou e outros personagens não funcionaram. Mas ele tá aí com um conceito bem formado e existindo até hoje. Tirando os Novos 52, que tem um sério problema com os Novos 52, que não são os personagens que eu conheço, quererem condensar em 5 anos tudo o que aconteceu nos últimos 20, pelo menos, do pós-crise, meio apelação. A vida agitada, né? Pode esquecer os Novos 52, que a DC também já tá esquecendo, já vai fazer uma gambiarra aí. Na DC agora tudo vai valer. Vale tudo, vale o que puder, vale o que quiser. A DC agora é o Tim Maia dos quadrinhos. Exatamente, a DC é o Tim Maia dos quadrinhos. Você, com essa frase magnífica e honrosa. Não, mas peraí, Marcelo, você tem que falar também, cara. Tem que opinar. Você quer mais 75 anos de Batman ou não quer? Não quero. Na verdade, eu não quero. Eu queria que o Batman acabasse. Eu queria que a DC acabasse com todos os seus super-heróis. Eu estou falando sério. Eu queria que a DC acabasse com todos os seus super-heróis e criasse super-heróis novos, com outras ideias, com outras visões. Revoltadinho. Não dá pra acabar o podcast sem falar do Batman Feira da Fruta. Eu acho que já tá bom, né? Antes de terminar, só duas coisas que eu queria pedir um adendo aí ao nosso host. O Richard, que é nosso ouvinte, fã número um do Luiz Modeste, ele ia participar com a gente aqui, infelizmente não pôde hoje, a gente remarcou várias vezes o podcast, e ele é lá do HQ Fã, e eles estão fazendo uma promoção lá pra ganhar games do Batman, Arkham Asylum, Injustice e por aí vai. Vou botar o link aí da promoção deles lá, de curtir a página deles, compartilhar, bababá, e responder a pergunta: quem é o companheiro mais bucha do Batman e por quê? Não vamos responder aqui pra vocês não chupetarem nossas respostas incríveis e ganharem facilmente o concurso. Mas participem lá e agradecer o Presta aí e pedir pra ele fazer o jabá do Aracnofã lá, pô. Valeu por terem chamado, por terem aceitado um pobre... Não vou falar que eu sou Marvete, o pessoal do Aracnofã sabe que não, nem adianta, mas... Visitem o Aracnofã, é um site bem, bem legal pra quem gosta do personagem. Pra quem gosta de podcast e tem que pegar ônibus todo dia, a gente lança 2 podcasts por semana, revis das histórias atuais e clássicas, já tá bem avançada para as histórias clássicas. A gente também está participando da iniciativa do Batman e lançamos um Tweep View sobre os crossovers do Batman com o Homem-Aranha. Foram 2 só, então é pequenininho. 1,95, outro 1,97, foi lançado semana passada, faz pouco tempo. Eu tenho que eles enfrentam o Carnage e o Coringa vira amigo do Carnicina, não sei o que lá. E tem, eles curam o Coringa, tem uma puta puteira isso aí. É muito tosco, é um puta puteiro do caralho, né? Não, o outro eles enfrentam o Rei do Crime. Precisa 2 pra enfrentar o Rei do Crime. Mas é porque ele não tava enfrentando a porrada, ele tava enfrentando numa disputa do Masterchef. Podcast Masterchef logo em breve, porque esse povo só fala disso. Mais 30 segundos só, gente. Só mais 30 segundos. Sim, e qual o site? aracnofã.com.br. Eu sempre esqueço de falar o site, né? Mais alguma coisa pra ser comentada? Se não, falem agora, cara, assim pra cima. Documento não prova nada. Prova só nada. Prova Bob Kane é um... E comprem Batman 66, que está saindo aí, pra quem quiser, Panini, muito legal a história, muito boa. E mais 75 anos pro Batman, pra quem gosta do Batman, pra quem quer ver mais Batman e a mesma história, ver mais o Wayne morrer mais 50 milhões de vezes, porque todo ano eles morrem. E voltamos semana que vem, com podcast, momento whatever, o que for. E bom final de semana pra vocês, boas comemorações de Natal, comam muito, se enchem o rabo de comida. E voltamos semana que vem, e whatever.